do Papo do Fino, o podcast do blog finodabola.net. Olá, salve, salve, rapaziada do Fino da Bola. Estamos começando aqui mais um Papo do Fino. E se você está estranhando minha voz aqui no comando das carrapetas, até gaguejei aqui que eu não estou muito acostumado com isso. O Edu não pôde gravar, então eu sou o Fábio e estou fazendo aqui as vezes dele. E comigo aqui estamos Rodrigo Bronquinha. Oba. E Edson Patão. Opa, boa noite. E hoje abordaremos aqui um assunto filosófico, né? Dando uma sequência no nosso último podcast, né? Que falou, fez um balanço aí das Olimpíadas de Londres, bastante fino da bola, bastante bronquinha, fez um balanço. E a gente vai abordar esse relacionamento 880 dos brasileiros com os atletas olímpicos, né? E não só com os atletas olímpicos, mas com tudo, até com o próprio futebol, né? Que tem essa relação de aí, se perde, não serve, e se ganha, é o rei e... Né? Então, comigo aqui, Rodrigo, diga suas considerações iniciais aí. Eu vou primeiro te fazer uma pergunta. Por acaso o Eduardo e o Montanha não foram escalados porque esse é um assunto altamente filosófico? Pode ser, né? Nós temos mais capacidade intelectual do que exato. Eles. Sacanagem. Exatamente. Um aumento considerável do QI médio dos participantes em relação aos outros programas. Diga aí, só isso? Você só quis cornetar os não, caras? Você... tem que cornetar, né? Quando ele não vem, tem que cornetar sempre. Chamar os contatos, né? Os contatos, muito bem. Diga aí os nossos contatos. O e-mail, contato@ofinodabola.net. Facebook. /ofinodabola. Twitter. @ofinodabola.net. Beleza. E com aqui o nosso patão, sempre falante. Como sempre, né? É o cara que fala pouco e fala bonito. Então beleza, então vamos chamar aqui a primeira musiquinha aí. Uma música que tocou no encerramento da Olimpíada, quando passaram o bastão aí pro Brasil, que retrata toda a malemolência do brasileiro, né? Então Nem Vem Que Não Tem, do Wilson Simonal. Nem vem que não tem, nem vem de garfo, que hoje é dia de sopa. Esquenta o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar. Sacundim, sacundá, sacundim, gundim, gundá. Nem vem que não tem, nem vem de escada, que o incêndio é no porão. Tira o tamanho, tem sinteco no chão. Eu nesse então embalo, vamos lá, depois dessa, desse swing aí gostoso. Que bom que é não ser obrigado a ouvir as músicas do Eduardo, né? Então, pois vamos lá, começando aqui no primeiro assunto aí. O atleta brasileiro é amarelão? É uma boa pergunta, né? Não, alguns, eu acho que alguns... Então, mas assim, mas esse alguns, assim, como é que a gente pode abordar isso? Assim, é no geral, assim, então, como é que a gente agora, pode... Agora, o primeiro erro, a população e uma grande parte da imprensa, eu sou um cara que reclama da imprensa pra cacete, né? A população e uma boa parte da imprensa generalizam. Então, mas isso, o que a gente pode atribuir essas amareladas aí? É psicológico? É complexo de vira-lata? O que, que a gente pode... Bom, eu tenho alguns apontamentos, né? Eu acho que até o fator genético pesa a questão. O latino... A gente tem essa coisa... O latino é mais... Exato. Não é tão sangue frio quanto o europeu, né? Tem essa. Mas eu... O que eu percebi, assim, né, nessas Olimpíadas aí foi o problema, assim, dos atletas de outros esportes, que, tirando futebol, vôlei, de sempre aí, que é sempre cotado pra ganhar medalha, mas os que não tem muita atenção, e na hora que chega na hora das Olimpíadas, fica a imprensa toda hora falando, tal, eu acho e que o se cara joga, parece que dá uma amarelada. Se joga, né? Uma responsabilidade muito grande, né, de ser herói nacional, disso, o cara tá acostumado, né, a competir durante 4 anos, mas ninguém quando... Sim, dá o nível uma... de pressão então, que tem na dá Olimpíada. Dá uma nota de 30 segundos, ó, só quando ganha também. Ó, o atleta foi medalha de ouro, lá foi primeiro lugar, ficou em segundo. É verdade. E aí na hora que chega na hora da Olimpíada, todo mundo em cima, não, o cara é favorito, vai lá, entrevista, fica toda hora, igual aconteceu sei lá, 2004, com a Daiane dos Santos, todo mundo em cima. Vira celebridade. Não, exato, né? Teve a apresentação dela, eu lembro, passou na eu tava ouvindo na rádio, eu tava trabalhando na época, vamos agora pra apresentação solo. E assim, a gente comete essa injustiça, né, porque que nem o Cielo, ele ganhou o ouro em 2008, né, e parece que ele tinha uma obrigação de ganhar em 2012. Eu fui um dos críticos, eu fui muito crítico do Cielo agora, porque perdeu. Mas não porque perdeu, mas por causa do discurso dele. Exatamente, né? Mais pelas declarações. Mas a gente põe uma pressão que às vezes ele tem que. Ele adota um discurso de ter que ganhar e tudo. Se você vê até a imagem do pai e a mãe dele torcendo, sim, lá na hora que ele ganha o bronze, o pai dele senta com raiva. Então é complicado. Mas né? Você tocou num ponto que eu acho interessante. Você falou um termo que pra mim é chave. Herói nacional. Porque o Brasil. Acho que aí cai no complexo de vira-lata, assim. Que assim, tem uma frase, né? Infeliz da nação que precisa de heróis, né? Não lembro quem foi. É um filósofo foi famoso, eu não lembro agora, depois a gente até coloca a referência. Mas assim, infeliz da nação que necessita de heróis, porque quem necessita de heróis é porque você precisa ser representado, porque você não tá feliz no seu. Né? Então, mas o problema é que o Brasil teve o Pelé. A partir do momento que o Brasil teve o Pelé, se fez no país cheio de problemas políticos e econômicos sempre. E o governo explorou bastante, né? Isso, não, né? Então, na época exatamente. Da ditadura. Aí o que acontece? Se fez a necessidade. Então, por exemplo, a parada do Pelé veio com uma geração boa no futebol, Zico, Sócrates, que supriu de alguma forma, mesmo com aquela derrota. Aí apareceu a Fórmula 1. O Ayrton, né? Senna, o Piquet, o Senna, o Fittipaldi, eles passaram a ser ícones. E a gente ficou sem, a gente tá sem, não tem. Mas você acha que então, mas a gente precisa ter. O Guga foi alçado. Então, mas a gente precisa ter. Não precisaria se a cultura fosse diferenciada. Você pega, por exemplo, um artigo que eu escrevi na segunda-feira passada, que eu falei que a gente precisa de uma mudança cultural e que eu era favorável a um treinador estrangeiro. Não porque o modelo do basquete funcionou, mas o modelo vai funcionar. A questão é simplesmente porque precisa de uma mudança cultural. E essa, acabar com essa história de precisar de um herói nacional, eu acho que passa por uma passagem de um estrangeiro num esporte forte, entendeu? Para tirar essa necessidade. Só que hoje o brasileiro precisa. A estrutura nossa é essa. Precisa de um ídolo. Eu discordo, assim, que precisa de um ídolo, né? Eu acho que é bom ser representado, ser bem representado, mas eu discordo, assim, que a gente precisa de um ídolo, Eu discordo também que precise, mas a nossa cultura não é isso. Na nossa realidade... A nossa realidade atual. A gente precisa mudar essa cultura, e é uma coisa que a gente talvez veja quando formos velhinhos. Talvez, né? Mas é uma mudança cultural, essa que é a questão. Não precisar do herói. O que representa a camisa 10 de qualquer seleção do mundo? Você tem o melhor jogador ou o melhor meio. Na camisa 10, a seleção brasileira de futebol, se espera que tenha um semideus em campo. Ao mesmo tempo que a gente está dizendo que a nossa realidade precisa de heróis, a gente não trata tão bem quem são os nossos heróis. Né? Porque se você pegar na França, o Platini é extremamente respeitado. Mesmo sem ter ganho. O Maradona, com todas as merdas que ele fez, com tudo que ele aprontou, ele é... um deus, né? Ele é muito mais respeitado na Argentina do que o Pelé no Brasil. Porque o Pelé vira motivo de piada muitas vezes. Toda hora, né? É sempre assim. Quando ele fala, vai dar tudo ao contrário. Aí quando... Na Copa de 2010, ele falou vira a Espanha, piada, que a Espanha era uma das favoritas, a Espanha ganhou, e ninguém falou, o Pelé acertou, mas quando ele erra... A figura do Beckham na Inglaterra. Mas vamos pegar algum outro exemplo que não seja do futebol, senão a gente cai pro futebol também. O Federer. O Federer na Suíça, o Nadal na Espanha. Você tem um monte de exemplo que o Michael Jordan nos Estados Unidos... Que também, quando ele caiu pra dirigente, também acaba, né? Mas eles respeitam, apesar de eles não terem essa necessidade que a gente tem de ter ídolos, eles tratam muito bem, que é uma coisa cultural também. Né? Exatamente, porque é por isso que eu falei. A gente bastou um deslize pro cara, o cara não serve mais. Não presta mais, né? Exato. Tanto que o Jadel Gregório, o que que acontece? Ele apareceu como, né, uma revelação, grande, um fenômeno. Revelação. Aí começou aí mal em uma e mal em outra, agora virou até sumiu, verbo, né? Sumiu. Não, e virou verbo. É, já deu zona. Então, quer dizer. Então, a própria Fabiana Müller aí, que ganhou, foi bimundial, né? Exatamente. Quase... E... Então, mas. E vira vilã, né? Eu até coloquei no programa passado que essa questão do amarelão que você colocou no começo, né, que acaba tomando conta do pessoal. Passa, você colocou bem a relação do Cielo. As declarações dele não foram muito felizes e acaba deixando... É porque a gente não pode dizer que o Cielo amarelou, né? Não, ele prova. Ele competiu e perdeu. Não, o Cielo não. Porque é 2 centésimos, é, 3 centésimos. Não, competiu e perdeu, não é nada. Agora, eu, por exemplo, no programa passado eu falei, a Fabiana Müller, ela não foi bacana, mano, a ação dela. Então, assim. A Fabiana, se a gente pegar no popular, ela amarelou. Eu acho que ela amarelou mesmo, porque tanto Flávio Prado falando assim, Não, esse cara é um idiota. Não, né? Cara de rede social é tudo idiota, ninguém entende de nada, é de salto com vara, vento, e no outro dia todo mundo era especialista. Então, mas você não precisa, bem, se a pessoa assistiu o salto dela, ninguém precisa ser especialista, não. Porque tava no semblante dela, que ela tava nervosa. Não, só que aí você pega o quê? Você pega a Zimbaeva, que é bicampeã olímpica e ganhou a medalha de bronze agora em 2012, e falou assim, eu não sei o que aconteceu, mas eu não faria aquilo. Pô, eu saltaria, se, né? Se ela é bicampeã olímpica... Viu o vento também. Se ela é bicampeã olímpica, então ninguém pode contestar. Não, porque é aquela coisa assim, você tá lá, cara, é 4 anos treinando pra chegar na Olimpíada. Eu falei, são 4 pô, anos. Pô, tá ventando, cara, mas... Exato. Pô, tem que pular, talvez, cara. Não, vocês ouviram. Tentar. O vento me jogue pra trás, mas, pô, vai e tenta, não. Sim. Sei. São 4 anos. É esse tipo de atitude que faz a gente ter esse tipo de discussão. Exatamente. Que é amarela ou não, né? Mas vocês viram o discurso da Maureen Maggi? Também. Depois. Ainda ela bem pulou, que não né? Aconteceu, mas também eu achei errado também. Ainda bem que não aconteceu nada comigo, mas... Então, aí fica uma desculpa implícita, não, né? Então. Exato, mas assim, mas ela foi. Não, puta, ela não é obrigada. Ela já foi. Tá com mais idade, não tá no auge da forma. Então, vários problemas físicos ela teve, então ela... Porque aí eu acho que falta... Foi. Porque aí eu acho que entra, a gente entra nessa coisa do complexo de vira-lata, porque o cara é esportista, pô, ele tá lá, ele tem que ir pra ganhar, cara, tem que pensar, e aí eu acho que o brasileiro muitas vezes, eu posso estar julgando mal, mas eu acho que eu já tô aqui, eu já fiz mais do que eu precisava. Muitos pensam muitos assim. Então, e não tem que pensar, assim, é claro que o cara chega lá com dificuldade, com tudo, pô, mas já que chegou, amigão. Exato. Tem muitos que falam assim, o meu sonho era participar de uma Olimpíada. Então, pô, tudo bem, então participei. Aí o problema é esse. Então, assim, não vai... aí não dá pra ser esportista assim. Sim, o cara. Exatamente. Que se propõe a ser esportista de alto nível, o cara tem que ir pra ganhar, cara. Não, você vê pelas declarações do Zanetti, que ele tinha essa ambição do ouro. Ele não tinha, não foi com a ambição de fazer um bom papel. Pô, eu não vou lembrar o nome do cara agora, mas é um cara que correu os 200 metros, eu acho. Chegou na final, um brasileiro. Que ele chegou em quarto lugar, eu acho. Acho que ele chegou em quarto lugar na semifinal, mas ele. Mas aí eu vi a entrevista dele no final e ele falou assim. Foi meu melhor tempo no ano. Eu fiz tudo o que eu podia, mas só tem fera aqui, cara. Então, mas o cara melhorou o tempo dele no ano. Exatamente, na Olimpíada. Ele fez tudo. E chegou que em ele quarto podia. Na bateria e não se classificou. Podia fazer, então, mas fez, assim, legal, né? Pô, fiz o máximo que eu pude. Tô aqui, mas aí fiz o máximo pra final, que eu pude. Vai tentar fazer o máximo que ele pode. Então, é uma postura diferente. Assim, é uma pena que eu não lembro o nome do cara, mas tudo bem. Agora, amarelar é uma situação, eu acho, muito relativo. Isso eu particularmente, eu não gosto do termo. Agora, eu ouvi em discussões pessoalmente, em jogo, que a seleção masculina de vôlei amarelou. E isso eu acho completamente inadmissível para ganhar esse jogo. Porque assim... Não, eu acho assim, no contexto do jogo, se você pegar o terceiro set, eles estavam nervosos. Então, estavam eles, com 2-0 e chegou uma hora que parecia que eles iam ganhar a qualquer momento. Assim, o terceiro set foi muito... Porque quando eles perderam o terceiro set, aí a Rússia atropelou o quarto e o quinto. Não, porque o problema... Mas o terceiro set foi chave, né? Mas o que aconteceu no jogo foi o seguinte. A gente estava 3 pontos na frente, sempre administrando essa vantagem de 3 pontos. quando chegou na zona dos 21, 22... Não, só quando 22, chegou em 22, será que o cara já não começa... É, então, a ansiedade, pra... não é, pra mim não é pro... amarelar. Não é, a ansiedade, mas aí é a coisa do latino de não ter o sangue frio. Exato, de segurar na hora. Até porque o nível dos dois times não era... Não, não é, não tem... Não tinha diferença nenhuma. Assim, mas o vôlei, cara, ninguém tem que falar nada do vôlei, cara, porque o vôlei não, tá aí... Mas eu escuto falando, é isso que eu não consigo os me conformar. Os caras ganham, não, é... Assim, mas eu não sei quem que você escutou falando. O assunto, que os caras São pessoas na rua, tá, na escola. E aí, assim, a imprensa não pichou a seleção de vôlei. A gente vai entrar nesse mérito, talvez, no segundo bloco, que é a coisa da ignorância das pessoas em relação a isso. As pessoas, no modo geral. Agora, a imprensa respeita muito o Bernardinho. Pô, mas como? Lógico que tem que respeitar. Entendeu? Então, tá, graças a Deus... De 40 competições que ele disputa, ele chega na final de 38. Ah, tanto aí, renovou, né? Eu acho que a imprensa respeita muito mais o Bernardinho do que o Zé Roberto, que é tricampeão. Que é tricampeão, né? Olímpico. Eu concordo. Sim, com isso. Por causa da postura. Porque o Zé Roberto, ele é mais comedido. Mais tranquilo, né? O Bernardinho, ele é, né? É, não dá uma nele que o vai Bernardinho tomar. É um exemplo de cara vencedor, né? De que eu acho pra ganhar, que não tem igual ele, né? Com sangue no olho e tal, e vai, né? Levar ele pro futebol. Bom, em relação a isso aí, mais alguma consideração? Mas não, que conclusão que a gente chega, então? O atleta brasileiro não é amarelão? Que não é amarelão. Não é. Eu acho que tem muitos outros fatores envolvidos aí. É, que então, a coisa é muito mais profunda do que... Exato. Né? Agora, um preparo psicológico, que não é amarelar ou não... Mas isso vem da base, né? Exato. Então, mas o preparo psicológico nunca faz mal. Sim. Nunca faz mal, eu mesmo. Geralmente, o cara vai procurar um apoio, vai procurar alguma coisa, né, nesse sentido psicológico, assim. Depois que não dá certo, não... Vai, por exemplo, igual o Diego Hipólito caiu lá no último salto dele em 2008, aí ele, não, agora tô fazendo um... acompanhamento psicológico e tal, quer dizer, depois que aconteceu, aí que o cara vai... Aí pra... não é fácil, né, igual que nem ele falou, tem que ser na base. Que tem que começar. Outro dia eu vi, né, na escola, me chamaram na direção, falaram que eu tava precisando de um acompanhamento psicológico. Com 38 anos de idade. Eu concordo com as pessoas que chamaram. Bom, então, pra finalizar esse primeiro bloco aqui, uma musiquinha aí do Ira, Você Não Serve Pra Mim, que também foi gravada pelo Robertão. Não quero mais seu amor. E pense que eu sou ruim. Vou procurar outro alguém, você. Não serve pra mim. Então, voltando aqui para o bloco 2, estão continuando aqui a nossa filosofia, né? Lembramos até o autor da frase, infeliz a nação que necessita de heróis. Quem foi? Bertold Brecht. Ah, Bertold Brecht. Venha! É, não é esse. Não? Não é esse. Lembramos, então, injustiça com o Creed, né? É. Tadinho, a única coisa de útil que o cara faz, além de colocar música, você não quer mencionar ele. Vamos pegar o mérito para nós. Então, continua aquele abordando aí aquela questão dos corneteiros aí que nunca viram o esporte na vida e porque o cara perde, vira especialista. Os cornetas, né, de Facebook e Twitter? E hoje em dia, com o Twitter e o Facebook, todo mundo vira... O cara xinga o próprio atleta, tudo, né? Então, assim, a ignorância, né, do brasileiro em relação aos esportes olímpicos, né? Então, até, assim, a gente só tá abordando esse tema hoje, e esse tema vai ficar em pauta nos próximos 4 anos, porque a gente vai ter a Olimpíada no Rio de Janeiro. Porque senão teria acabado a Olimpíada, teria feito o balanço... E toca o barco, só vamos lembrar de Olimpíada daqui 4 anos, né? E começar então, tudo igual de novo. É, né? No Brasil, o assunto vai ficar em pauta, porque nós vamos ter a Olimpíada, e aí já começa uma cobrança. Exatamente. De quantas medalhas a gente vai ter e tal. Isso vai ser lembrado durante os 4 anos. Quando deveria se cobrar, o quanto estão gastando. Ah, isso daí que ninguém vê, né? É segundo plano. E precisa se cobrar o quê? Se a Olimpíada vai ter uma organização necessária, se a gente não vai passar vergonha, não é de não ganhar medalha, é não passar vergonha da organização. E também ver quantas vezes mais o orçamento vai estourar no orçamento inicial, né? E até assim, quando no encerramento eu tava na casa da minha sogra, a gente começou a conversar sobre isso e tal. E é uma coisa muito assim, quantas pistas de atletismo tem aqui no bairro, por exemplo? Tem nenhuma. Zero. Tem nenhuma. Zero. É, quantas piscinas públicas com raia de 25 metros decente para uma criança começar a treinar tem? Não, sem ser paga. Muitas vezes... Não, pô, sem ser paga, zero. Não tem, não, cara. E muitas vezes também nem até quem já... vai e conquista uma medalha, não tem aquela estrutura também. Sim. Eu lembro na época, acho que foi em 2000, que o revezamento 4% ganhou prata. Então, assim, aí o que eu quero dizer daí... Os caras não tinham pista pra treinar no interior lá. Então, pra chegar nessa ignorância, o que que é, assim, na escola, o professor de educação física, ele joga uma bola, se vira aí. E aí a gente até pegando um gancho, assim, o handball. Por que, que o handball cresceu tanto? Escola, porque é difundido muito, né? Nas escolas públicas. E assim, quanto mais se pratica, mais você vai achar talento ali no meio. É que nem o futebol. O futebol, muita gente pratica, então a chance de você achar... Exato, e o handebol precisa da linha e da quadra e do gol, que já tá lá por causa do futebol já tá de salão, lá, né? Sim. O próprio vôlei, o basquete, o acesso a esses esportes nas escolas públicas é muito maior. Geralmente, na escola, nas escolas, eles fazem esse esquema de revezamento dos quatro, né? É futebol, bimestre, basquete, handebol. Na minha época era assim. Sim, era um bimestre era basquete, um bimestre vôlei, um bimestre handball e um bimestre futebol. E eu vou te contar que na escola que eu estudei no ensino médio não tinha futebol. Era ginástica no primeiro bimestre, que era cavalo, tinha tudo. Tinha todo esse equipamento na escola que eu estudava. Tinha? Tinha tudo. Playboy. Primeiro bimestre. Playboy é foda, né? Colégio de Freira, bolsista. Playboy, cara. Tá, eu sempre fui nerd, inteligente pra caralho. Sempre tive bolsa. Nunca paguei. E aí revezava os outros seis esportes depois. O basquete, o vôlei. Na minha tinha... ele dava atletismo, mas era corrida. Era uma coisa... Porque não era tinha... Era sempre assim, os 12... Salto. Uhum. Os 12 minutos correndo, quantas voltas não, mas você dava, mas dava na quadra, tiro, dava salto. Salto, aquele, o salto triplo, né? Uhum. Passava essas noções, assim. Mas a escola não tinha estrutura, fazia na quadra, né? É que o professor tinha boa vontade e dava isso. Né? Parte, assim, escola pública, quase sempre. Sempre é parte assim, da vontade do professor. Assim, natação é a coisa mais difícil, né? Só dá pra aprender a nadar se você vai lá e paga. Vai, né? O academia é o clube. Os grandes clubes. Agora, assim, agora ainda tem o SESC, que é um pouco mais acessível, que tem umas piscinas aí bacanas no SESC. Tem alguns clubes escola aí também que tem piscina. Então, isso tal. Eu ia comentar isso. Você comentou... Hoje, assim, tem umas... Estão criando... O clube escola é um bagulho bacana. Mas não é uma coisa direcionada para formar atleta. Não, não é para formação, mas assim... já é um centro onde se pode pensar nisso. Sim. Né, onde já se pode pensar nisso. Ele tem uma pequena infraestrutura para investir em alguma coisa. Mas a questão da ignorância da população em relação aos esportes olímpicos começa nessa questão da difusão, que parte, para mim, diferente do que a maioria do pessoal do próprio blog pensa. É uma iniciativa que tem que partir do público e não do privado. Essa estrutura tem que ter na base nas escolas. É porque sabe onde que você desperta? É só na criança. Mas são criança. Poucas coisas que despertam de fato assim, na você fase tem que, adulta. Você tem que ter assim, as federações fortalecidas e trabalhando em prol do seu o esporte. É que muitas vezes a confederação desvia só que é dinheiro não, então. A confederação ela tinha que trabalhar em prol, ela tinha que captar escolas. Ó, aqui nessa escola a gente vai fazer um centro disso. Porque essa escola vai fazer um centro de atletismo. As confederações brasileiras são muito ricas, né? Mas eu acho que elas não defendem o esporte que elas representam. Mas as federações, deveriam. Estaduais passam muito aperto. Você pega, por exemplo, se comentou bastante, eu li um pouquinho, sobre a questão da pista de atletismo de Londres, sobre a qualidade dela. Falaram que a pista era impecável, que nunca teve uma pista igual, que até auxiliava o atleta, aumentava o rendimento deles. Tanto que o revezamento das meninas dos Estados Unidos, que bateu um recorde não sei quantos anos, falou que foi favorecido pela pista. Mas favorecido coisa nenhuma, se você consegue fazer uma pista onde você melhora o rendimento. Agora você pega, lá no Pará, eu não me lembro se é o estádio do governo. Estádio... O Mangueirão? É o Mangueirão, que tem a pista. Pô, é uma pista boa pra cacete. Agora, se faz uma manutenção ali... Mas, o problema não é só ter a pista, o problema é você criar programas. Mas você precisa de infraestrutura, porque você não pode depender do pai do Arthur Zanetti para fazer argola para ele treinar, né? Então, mas você imagina você pegar uma molecada aí, 8, 9 anos, e levar numa pista de atletismo bacana. Você imagina o quanto o olho dessas crianças não brilham em colocar pra correr? Vai querer correr todo dia. Dali do meio, que você leve 100 crianças. As 100 não vão se tornar atletas. Mas às vezes você pega os atletas que... pega dali que vai tomar gosto pela coisa. Mas só que o pai dele quer que ele vá jogar bola pra ser igual... Pra ser rico, que nem o Neymar. Exato, esse que é o problema. Não, mas é porque o quê? Você liga a televisão de terça, tá passando futebol. Quarta, futebol. Exatamente, e outra... Quando que a gente vai ver de novo uma imagem na tela nossa de badminton? Só na Olimpíada, né? No Pan americano que ninguém liga. Que praticamente ninguém vê. Mas assim, você vê, o Brasil nunca... Eu não vou nem... Eu até comentei no programa passado. Eu não vou falar que o Brasil teria que ter badminton. Porque a gente nunca vai chegar no nível dos caras. Mas não é um esporte legal? Não, é legal. Assim, você precisa de agilidade, você conta com... determinados movimentos da peteca aqui. Não, e não é um esporte caro, se você for ver. Não precisa de muito espaço. Não é, mas aí acontece o quê? O cara que vai praticar badminton, o cara vai morrer de fome, porque ninguém vai apoiar, não vai passar em lugar nenhum. Então, mas assim, exatamente. É que a gente sempre cai nessa coisa do não vai morrer de fome, que precisa... Mas eu digo assim, você difundir o esporte... Mesmo que seja amador ali, mas... Exato, uma prática. Você difundia a coisa. Porque não é todo mundo que vai... Mais. Não é todo mundo que vai jogar bola, não é todo mundo que vai jogar vôlei, mas assim, você difundia esse esporte. A diversificação. Né? O Brasil, pra acabar com essa questão da ignorância, eu acho que precisa dar uma diversificada e parar um pouco com essa coisa de softball. Porque aqui brasileiro assiste o quê? Campeonato brasileiro, campeonato inglês, campeonato holandês, campeonato alemão, campeonato português, campeonato espanhol. É, porque é o país, né, entre aspas, do futebol. Exato. Né? Agora, só que o Brasil, o que está acontecendo? É uma difusão um pouco maior dos esportes americanos. Os esportes americanos chegaram com uma força, estão crescendo em termos de consumo de televisão, está crescendo bastante. Então, o futebol americano, que está começando, está no começo da temporada... Daqui a pouco a NBA. Mas é muito assim. Daqui a pouco aparece hockey. Mas se difunde isso porque dá audiência, percebe-se que tem um mercado que os caras podem explorar, né? Mas é assim, quem que vai parar na frente da televisão pra assistir um jogo de badminton? Então, mas tênis para. Para? É cultural. Para se é um Grand Slam, um Master 1000. Ou se tem... Mas se pega um ATP 50 lá em Santos, ninguém para, o próprio ATP de Gstaad que o Belucci ganhou, ninguém viu. Então, teve um ATP... Porque não passou também, né? Não, então, mas ninguém viu, ninguém fala, ninguém se importa. Tem o ATP que tem aqui no Clube Paineiras, aí que tem um... Não é ATP, mas é um da... Que pontua pro ranking. Uhum. Sim, você vai... Aqui a bancada tá vazia, cara. Então, assim... Então, mas você concorda que aí é cultural e questão de difusão? Sim. Agora, eu mas acho... Mas olha só, mas assim, o tênis é um esporte elitizado, que tem... Quem consegue jogar tênis consegue ter uma estrutura razoável. Então, mas você não acha legal, por exemplo, eu particularmente gosto, não sei vocês, assistir uma prova de atletismo? Não, é legal quando... Mas aqui só passa também na televisão o quê? No GP Brasil? Então, mas é não única, seria... É a única então, vez mas que passa. Não seria interessante você, de repente, ter uma competição, sempre que você tiver uma competição desse estilo... ter por estado. Sim, mas você acha que precisa ter televisão pra se difundir isso? Não precisa ter televisão. Não acho precisa. Que precisa, porque, cara. Porque, não, é não o acho. Meio. Influencia, é o meio, né? É o meio, não adianta. Infelizmente, você gosta da Rede Globo? Não. A porcentagem de elite da população que não gosta da Rede Globo é enorme. Só que mas que ela é a mais assistida. Ela comanda, entendeu? Ela cita tendência. Então, assim... Não adianta querer fugir da realidade. Ah, mas então a gente tá ferrado, porque né, cara? Porque aí eu falo assim, se tá passa... ferrado pro resto da não, vida. Não, mas você não precisa ser refém da Globo. Se de repente você começa a falar... isso daí pode ser uma ideia meio retardada, meio utópica, mas assim... Supõe que a Federação Brasileira de Atletismo, ela pegue e de repente fala, nós vamos começar a fazer os campeonatos por equipes, né? Então você tem o clube, que seja a SESI, agora vai competir por estado, por federação. Então pode acirrar uma disputa, você bota a televisão para passar isso, não precisa ser a Globo. Você pega a ESPN, que tem um público razoável, a Sport TV, que tem um público razoável. Público razoável, Rodrigo. A ESPN não tem nada de público, cara. Não, é razoável. Dá traço, cara. É 50 mil pessoas que assistem. Não, dá traço, assistem, porque, porque é fechada. São 50 mil pessoas que já têm um nível de conhecimento esportivo maior. Mas você começa a difusão de alguma forma, não tem como. Mas você, se você pra consegue... Para as pessoas que assistem a ESPN, o esporte já está difundido. Então, mas se você agora, joga... Agora, para as pessoas que assistem a novela... Não, acho que não. Só mas pessoal... se você faz chegar nesse pessoal, os patrocinadores de repente estão vendo, ó, tá dando um retorno bacana, o pessoal tá assistindo. Não, porque se você passa aí na o cara televisão... vai pra Record, vai pra Band, vai pra Gazeta. Se você passa na televisão, automaticamente as empresas já se interessam exato. Mais por apoiar o esporte. Essa e aí é onde você consegue descobrir. Não, mas eu acho que é um caminho. Você pega a Record. A Record transmitiu o Pan-Americano e transmitiu a Olimpíada. Fora isso, o que, que a Record... contribuiu para uma transmissão esportiva das modalidades olímpicas? Fábio, ó... Nada! Sem querer causar polêmica nada. Aqui, Record é a Globo evangélica, então assim... Não, mas eu tô dizendo não assim... Não tem diferença de caráter. A Record teve a oportunidade de fazer uma coisa... Assim, eu assisti pouca coisa na Record, disseram que até foi razoável o que eles fizeram de transmissão, tudo. Mas eles perderam a Globo Male Male... De domingo de manhã, eles mostram alguns esportes, mostra atletismo, mostra uhum. futebol de salão, mostra não sei o que lá, vôlei de praia, mostra vôlei. Male, male, domingo de manhã eles separam um espaço pra mostrar sim. isso. A Record não fez isso. Não com faz, nenhum esporte. Não fez, não faz, mas não vai fazer. Mas podia ter feito durante 4 anos. Entendeu? Fábio, a compra assim foi mais pra tentar derrubar um pouco a Globo. Assim, foi política. Não é pelo esporte, é política. Foi muito mais pra dar o troco na Copa do Mundo que ela não consegue exato. Comprar, né? Então ela foi lá e comprou exatamente. A Olimpíada. Então a questão é... E eu acho que a maneira de tentar... dominar essa... Porque você não vai acabar com a ignorância da população. Você concorda comigo que é muito mais fácil difundir pela televisão, fazer com que os esportes sejam mais praticados do que acabar com a ignorância da população? Eu vou dizer um negócio pra você. Sabe como é que se você... isso acho que você vai gostar. Você difunde muito mais isso. Quando a criança chegar em casa... Olha, mãe, hoje vai ter uma competição lá na escola de atletismo, vai me ver. Então. Porque o que, que a criança chega em casa? Ah, hoje eu marquei 2 gols na escola. Ah, vai ter campeonato de futebol na escola. É só futebol. Hein? Então, assim, se a escola, na base, que é o que a gente falou antes, a base, as escolas difundirem mais o esporte, e aí as crianças começarem a praticar, os pais eles vão começar a sacar, ó, isso é assim, isso é assim. Então, mas aí e aí você chega, consegue, mas... você consegue não. gerar isso para um patamar maior. E não só a televisão. Não, você consegue aumentar, mas aí chega numa etapa que você, querendo ou não, você precisa de apoio, de um apoio cara, financeiro para poder competir. Mas aí eu acho que uma coisa puxa a outra. Assim, quanto então, mais pessoas praticarem, aí é papel não. da... A gente até discutiu isso num outro podcast. Aí é papel das confederações se fortalecerem e as confederações irem buscar patrocínio. Ó, eu tenho tantas milhões de crianças praticando o meu esporte. Não, ela vai achar a empresa pra patrocinar. Ela vai achar. Aí é um negócio. O futebol muito... ele é patrocinado por quê? Porque milhões de pessoas praticam futebol. É um negócio muito então quando mais... você vai comprar sua chuteira, pô, vai ter a chuteira da Nike, tem a chuteira da Adidas, entendeu? Eu acho que é um pouco por aí. É que nem a corrida de rua, que muita gente tá praticando. E todo final de semana tem uma corrida de rua diferente acontecendo, que a Puma patrocina, a Adidas, a Nike, e aí os caras estão brigando por esse público. Eu acho que isso poderia acontecer com outros esportes também. E não só pegar coisa da televisão. Mas você pega o esporte, só que aí vocês falaram da confederação. Só que aí a confederação tem que ter um papel sério também, porque muitas vezes... Sim, pelo amor de Deus, por favor. Não, o atleta pega... ganha as confederações e recebe muito dinheiro. Tanto que o Brasil investiu 2 bilhões agora na Olimpíada e trouxe 17 medalhas aí, de 3 de ouro. Então, foi investido muito dinheiro. Só que o problema é esse. Às vezes o cara consegue, tem um nível bom para competir. Só que a confederação, em vez dela investir no repassar o dinheiro que ela recebe, acaba desviando aqui e ali, aí o cara não tem dinheiro pra uma viagem internacional pra competir. Não, é complicado, assim, é muito complexo, né? É muito complexo, assim. Uma referência, assim, você não competindo internacionalmente, vai chegar na hora da Olimpíada, não tem jeito. Mas agora, assim... Isso é muito complexo, mas é real, né? Não, mas é real. Mas então, mas assim... Pra coisa dar certo, todas as etapas precisam ser sérias, né? O trabalho de base na escola precisa ser séria, a federação precisa ser séria, Agora, os clubes precisam ser sérios. Só pra concluir, você vai fechar o bloco, né? Não, eu vou levantar mais uma questão, porque tá, a gente fugiu um pouco. Então deixa eu fechar essa questão da ignorância, ou você remendar depois, porque o ponto de vista seu, você colocou, por exemplo, a base, a criança, escola, pais... E as federações sérias e correndo atrás disso. Cada uma corre atrás do seu esporte. E eu joguei na televisão. Qual foi a diferença de concepção filosófica, já que isso puxou o assunto, entre o que eu e você colocamos? Você quer mudar essa questão da ignorância. E eu quero burlar a ignorância. Não, então, você... Entendeu? Então, foram dois pontos de vista. Eu fui mais imediatista. Você está falando então, uma coisa... Assim, não... então, mas assim, o imediatismo, ele, a longo prazo, ele não, a longo prazo, se a gente quiser vislumbrar daqui 30 anos ser uma potência olímpica, ficar entre os 8 melhores medalhistas, entre os 5, é só na base. Exato. O imediatismo pode servir para a Olimpíada de 16. Então, mas você, com a televisão, você estimula a começar com esse negócio na base. Porque o filho vai chegar... Sei, pai, vamos ver eu correr amanhã. Muitas vezes o pai não vai, porque não é um jogo. Porque se fosse um futebol, ele ia no atletismo, então, o pai não meu, vai. Então interna esse pai, né? Mas cara, isso que eu tô falando, Deus, a questão, né, da ignorância. Mas não é ignorância, não é internar. É questão de ignorância. E você, assim, eu sou um cara que convive com escola. Hoje, eu sei, eu sou filho de pais separados. Isso também é, né? Sim. O Patão, não sei. Não. Que sorte. O que que acontece? Hoje... Cada dia mais, e tem uma tendência, cada dia mais os pais estão afastados dos filhos. Eu tento evitar isso dentro da minha casa com os meus filhos, só que eu sou professor, eu trabalho com isso no dia a dia. É, então, é que assim... A gente... Eles não conhecem os filhos deles. Não, é complicado, né? Sempre a ideia que não tem tempo, né? É assim, não tenho tempo, mas eu tento ser o mais presente possível. Ok, então se o pai não vai, mas a criança tá praticando e... Sim, isso é importante. Ela praticar, mas e ela vai passar um estímulo. Aí eu acho que assim, aí passa pra outras gerações. Tudo não, assim, às precisa... vezes você praticando, o pai não tem, não faz esse papel lá de acompanhar e tal, mas às vezes o alguém vai fazer, o cara. O professor faz. Alguém tá do lá. Lado vai fazer. Não, às vezes o professor de educação é o professor física que faz. Vê e fala, pô, aquele tem potencial. Não, e fica sempre apoiando. Não, e aí, se você tiver uma federação de olho nas escolas, assim, fazer um trabalho, precisa. Você vai... Assim, então, e não é aí só pros 20, 30 anos que você tá falando. Então, eu é a longo prazo. Você só se muda isso a longo prazo. Agora, sim, só pra abordar mais uma... A gente fugiu um pouco, mas não tem problema. Essa coisa do brasileiro não aceitar o vice-campeonato e cobrar tanto o atleta na derrota, assim, né? Como é que vocês veem isso aí? Eu ouvi uma frase hoje, o cara falou assim pra mim: o campeonato brasileiro, ser campeão brasileiro não vale nada. O que vale é a vaga na Libertadores. Assim, o brasileiro é muito burro, cara. O brasileiro é muito burro. Vice-campeão, o cara é vice-campeão olímpico. Imagina a quantidade de pessoas no mundo que praticam oficialmente aquele esporte, que ganham os proventos para praticar aquele esporte. Ele é o segundo melhor de todo o planeta e o vice-campeonato não vale. Não vale aqui, né? Então, eu tô falando, o exemplo que eu dei do cara falar o título não vale, vale a vaga na Libertadores. A ignorância é um negócio absurdo, é absurdo, entendeu? O vice-campeonato vale muito, menos no futebol. Eu acho aquela que... cambada de sem vergonha não vale nada, aquela medalha de prata. Vamos entrar no futebol, senão vai... senão desvirtua mais ainda. Mas pra mim, assim, o povo é muito ignorante, porque pra mim um vice-campeonato, terceiro colocado, quarto, a menina do levantamento de peso não ficou em oitavo? Puta festa fizeram? O Brasil nunca chegou em oitavo no levantamento de peso. Tem essas... É que nem o Marilson também, que chegou em... Exato, quinto, né? Puta colocação, mano. Muitas vezes, né, um atleta pega bronze e fala, pô, bronze, né? Pô, outro bronze, o Brasil ganhou outro bronze. O próprio Eduardo chamou de bronzil no podcast passado. Brasil! Assim, fica meio pejorativo, né? Eu acho que no esporte, quando você chega numa... Uma coisa é você ser vice... Chegar em segundo na natação, né? Você chegou em segundo, são mas oito tinha... competindo, né? Tinha seis atrás. Seis pra trás. E no futebol, no vôlei, no basquete, você chegou na final. Na final. Né? Você perdeu o jogo, né? Talvez a medalha de bronze tenha... Tanto que o pessoal no pódio de bronze tá... Quem ganhou bronze tá todo tá feliz, alegre, quem ganhou prata tá triste. Prata mesmo tá... no judô, no boxe, assim, você chegou na final, lutou e perdeu. É. E Eu acho que pelo menos a gente, né? O Brasil tem essa coisa. Pô, o cara chegou, podia ter ganhado, a gente fica meio... Não, aí eu já... Chegar na final tem aquela sensação da derrota, mas ela é momentânea, né? Não, mas assim, mas, tudo bem. Mas, ela assim, é momentânea. Mas o sabor é muito mais... E eu acho que também tem que fazer uma análise, não adianta que existe uma necessidade de fazer uma análise por esporte. Assim, a prata do Esquiva Falcão, por exemplo, é uma puta medalha de prata. É representativa porque o boxe nunca chegou, exato, nesse patamar. Agora, aí é o contexto. A prata do vôlei, a prata do vôlei de praia também não é uma prata muito doce. Por quê? Porque os caras passam 4 anos liderando o circuito. Mas aí a gente cai muito na expectativa que se cria, exato, em cima dos caras. E assim, né? E o que eu acho que o brasileiro tem que entender é que os caras não precisam jogar pra caralho todo dia. E pra ser líder do circuito mundial, eles não ganharam todos os jogos. Então, assim, pra gente finalizar o bloco e a coisa do vice, a gente vai levantar a bola pro terceiro bloco. A cultura do vice vem do futebol, né? Sim. Porque no futebol só vale quem ganha. Quem ganha. Então, isso é um assunto que a gente vai abordar no próximo bloco. Próximo bloco foi boa, hein? Cebolinha. Próximo bloco, e pra chamar a musiquinha aqui, uma música dupla sertaneja que você gosta. Sou eu mesmo, então, que chamo? Chame a música. Bom, Leandro e Leonardo, pra demonstrar a relação da torcida brasileira, né? Entre tapas e beijos. Que beleza. Entre tapas e beijos é obra, é desejo, é sonho, é ternura. Um casal que se ama, até mesmo na cama, provoca loucuras. E assim vou vivendo, sofrendo e querendo esse amor doentio. Mas se falto pra ela, meu mundo sem ela, então, depois dessa música raiz aí. Não, não é raiz, eu não falo assim. Foi da irônico. Música raiz também, porque... Essa bola que a gente levantou aí no final do bloco 2, é essa cultura do futebol que o brasileiro tem, né? Então o vice não aceita. Então, assim, o futebol atrapalha o desenvolvimento e investimento nos outros esportes? O que vocês acham, hein? Vai o patão, porque toda vez eu começo falando... Não, atrapalha porque... Todo mundo só pensa em... Só passa futebol. As empresas só investem em futebol. E fica... Os outros esportes, assim... O que ganha... O vôlei foi bem. Sempre, na maioria das vezes, vai bem. Porque também é um... Eu acho que depois do futebol que tem mais apoio, né? Então, sim, tem uma liga forte. Tem uma liga forte. O basquete começou, a NBB, aí pode ver que o Brasil já deu uma subida, voltou para a Olimpíada, foi bem na Olimpíada agora. E o futebol acaba atrapalhando porque as empresas só pensam em investir e acabam deixando os outros esportes de lado, aí a televisão também não passa, então você não consegue ter um resultado bom na Olimpíada, que é onde todo mundo volta a atenção só naquelas 2 semanas ali e pronto. Aí. Depois acabou a Olimpíada, esquece e só volta a falar na próxima. Então, até se você pegar a quantidade de patrocínios que a seleção brasileira tem, né? Que a CBF tem, é absurda, né? Tem, acho que é o quê? 13, 11? 11 no... patrocínios. Então, e valores, então, nem se fala. E podia, né? Assim, olhar um pouco mais pro futebol feminino. Nem que o Brasil não tivesse uma liga de futebol, mas que, assim, você pegue lá 50 meninas e coloque pra treinar na Granja Comaria o ano inteiro... Fazendo amistoso, mas é o que está acontecendo com a seleção feminina americana, né? Que a liga acabou, que a liga quebrou, só que elas continuam treinando, tem a base ali que treina. A CBF não é possível que não tenha verba para bancar essas meninas, claro, durante um ano. Vocês sabem que praticamente a grande maioria das federações estaduais, a grande maioria não, uma boa parte delas, tem campeonato feminino. Sabiam disso? Tem campeonato paulista. Vocês sabem que tem campeonato paulista de futebol feminino. Sim, tem, mas é fraquíssimo. Fraquíssimo, né? Péssimo. Só que assim, é fraquíssimo e péssimo por quê? Porque todas elas trabalham, poucas vivem de futebol, todas elas trabalham e jogam bola. Então assim, a falta de apoio, se você pegar 15% do salário do Neymar, por exemplo, né, você poderia investir no campeonato paulista. Mas o Neymar ele tem o salário dele, porque ele é o Neymar, ele conseguiu alcançar um patamar. Assim, o que eu acho assim. Dando exemplo de base, de valores. Não necessariamente a gente precisa ter uma liga de futebol feminino forte para se ter uma seleção forte. Mas facilita, né? Facilita talvez para você revelar jogadoras e tal, mas assim, mas na situação que tá, no pé que está, a CBF tem toda a condição do mundo para bancar essas meninas durante 4 anos que seja, visando a Olimpíada e visando os campeonatos mundiais que tem no decorrer dos anos. Aí. Não, a CBF tem essa condição. Ela pega aí 60 jogadoras e vai treinando, vai fazendo amistoso, vai fazendo peneira. Ela tem condição de fazer isso. Não faz porque... Sabe uma outra, essa questão do futebol atrapalhar? A ausência dele muitas vezes ajuda. O Patão comentou dos esportes coletivos, do vôlei, do basquete crescente. Você percebe que muitos deles, principalmente o basquete, ele acaba crescendo nas cidades que não tem futebol. É, então você pega, por exemplo, Franca. Tem a Francana. Sim, sim. Só que assim, a Francana, terceira divisão, não consegue, sempre fugindo em rebaixamento. Então o que acontece? Muitas prefeituras acabam desenvolvendo um trabalho bacana. São Caetano, a prefeitura de São Caetano faz isso com alguns esportes. Tem uma base de vôlei feminino, por exemplo, muito forte. Então as prefeituras também têm um papel importante nisso. Carlos Barbosa no futsal. Carlos Barbosa no futsal. Eu sou muito a favor de não ter o futebol de campo no masculino na Olimpíada e ter o futsal, por exemplo, né? Futebol de areia. No Rio de Janeiro vai acabar tendo, né? Porque o... Será que vai ter o futsal? O país sede, ele tem direito a 2 indicações, né? É, de esporte. De esportes. Então, assim... Vai ser como truco e dominó. Dominó aqui no Largo do Belém, antigamente era... Hoje em dia sumiu o pessoal que jogava dominó. Mas eu acho que é essa questão das prefeituras, elas são importantes para desviar um pouco o foco do futebol, viu? Porque elas às vezes são responsáveis por investir naquela situação da base que você comentou no bloco passado. Então o futebol, ele faz realmente essa situação para dificultar. Só que eu acho que o papel das prefeituras nesse caso é importante. Porque eles, para valorizarem a cidade... Então, mas aí você cai, a gente vai de alguma forma, a gente cai acaba... de novo na coisa da base, né? Não, sim. Precisa ser apoiado pelas prefeituras, pelo Estado. Exatamente, de alguma forma... Não que eles precisem apoiar o esporte em si. A Secretaria de Esporte das cidades, elas precisam incentivar o esporte nas escolas, né? Com certeza, mas isso divulga a cidade também e traz dividendos para a cidade. Sim. É, o vôlei é um exemplo disso, né? Exato. As cidades abraçarem e tudo. O vôlei tem uma coisa, né? As cidades grandes também acabaram todas também tendo um bom time de vôlei, né? Então, mas o vôlei tem um trabalho de 30 anos sendo exato. Feito, né? Então, o vôlei conseguiu alcançar... Começou com o Nusma, né? Uma identidade única dele. É, ele já independe um pouquinho do futebol, e né? De captar os patrocínios e tal, que o basquete tá querendo resgatar agora, né? Exato. Agora, é só coletivo. É isso que eu acho ruim no Brasil. A cultura, o futebol também acho que é responsável por essa... preferência do brasileiro pelos esportes coletivos. Não, mas aí cai nessa coisa assim, a gente tem 3 anos, 11 meses, 2 semanas de futebol, contra 2 semanas de Olimpíada. Exato. Né? Então, assim, por aí mesmo. Quando chega janeiro, final de dezembro, começo de janeiro, que não tem futebol, meu... parece que não tem não parece tem que a gente nada, não tem vida, né? Não tem, porque, não tem pô, esporte, a gente fica, não caramba, tem não tem um joguinho na televisão, não tem não, nada. Não, e é o que eu falei, você assiste campeonato português, holandês, francês... espanhol, tudo que é campeonato, daqui a pouco vai começar a aparecer o russo, o turco, o ucraniano, começa a passar tudo. Então, mas é por isso que assim, isso é uma coisa que, tudo bem, assim, a gente tem 2 semanas de Olimpíada e eu acho que é uma competição fantástica, né, pra se assistir, assim, quando termina, sente falta, né. Os primeiros dias, assim... Puta, sim, né? Sente, dá um vazio, rola um vazio. Em casa, tem liga, tudo quanto tem é canal, tem coisa passando. É, alguma né? coisa passando. Eu caio na... Assim, a gente não precisa da televisão pra poder fortalecer os esportes olímpicos, cara. É, eu caio muito nisso, assim, você fortalecendo a base, assim, naturalmente a coisa cai na televisão. Eu tenho... Porque aí você vai ter mais gente ganhando, mais gente aparecendo e eu aí... Eu tenho um aluno meu, do 9º ano, Luigi, ele é campeão paulista de esgrima. Ele é esgrimista e ele, assim, ele é tipo 1 ano abaixo da idade dele, então ele é tipo algo a mais. Ele compete com 16, tem 15 e foi campeão paulista. Legal. O investimento é todo pai, cara. Não tem... Não, foi isso que acontece. Muitas vezes o pai não tem condição. Exato. E aí você acaba perdendo esse talento, não, né? Porque chega uma hora que o moleque, aí ele o pai arruma... não tem condição, fala, você precisa trabalhar, amigo. Arruma um patrocínio, arruma outro. É isso que eu falei no outro bloco, que muitas vezes o cara fala, pô, eu vou viver do quê, né? Porque você tem que se dedicar, querendo ou não, você tem que se dedicar... Pra você ser um cara de alto nível, precisa, de alto nível, né? Até mais ou menos, vai, os seus 30 anos. Sim. Aí fica impossível você... não trabalhar e você depende de alguma coisa. Se não tiver esse incentivo, seja de empresa, de confederação, federação, que for que seja, aí chega uma hora que você fala, pô, eu queria continuar, mas, por exemplo, esse caso que o Rodrigo falou aí, se o pai não tem condição, o cara fala, pô, eu sou um puta esgrimista, mas eu não tenho, vai, ele chega com 20, 21, ele fala, eu não tenho mais condição, eu tenho que trabalhar porque... Ele vai pedir patrocínio pra quem? Então, só que aí o cara chega lá, vai pedir patrocínio, o cara dá risada. Fala, ô, você é o quê? Eu sou esgrimista. O cara fala, sai daqui, não passa em lugar nenhum. Não dá nota de rodapé, nem internet, jornal. É por isso que eu falo da televisão. Tá todo mundo classificado por de 16, né? Tem essa vantagem. Então, assim, os caras não vão precisar não se esforçar mais, eles não precisam passar, eu digo, psicologicamente, assim, de você se classificar. Você acha que isso não pode ser uma prejudicial, talvez, para a preparação? Eu vejo de outra forma. Quando você começou a falar, tá todo mundo classificado, eu já comecei a pensar, né? A minha linha de raciocínio foi o seguinte: como a gente já está na Olimpíada, por exemplo, Confederação Brasileira de Remo, né? Como nós já temos a vaga garantida, nós temos 4 anos para pegar uma boa dupla e malhar essa dupla. Não, ok, dupla. Mas a gente está falando do... eu estou fazendo meu advogado diabo, assim. A função do apresentador aqui parece que é isso, né? Tá todo mundo classificado, assim... Assim, pegando a cultura do brasileiro, de ser meio... Pô, já tô lá, então beleza, né? Mas sabe que essa cultura e a de levar vantagem em tudo, eu acho que é uma cultura que tem mudado. Não no esporte, não tô falando só de esporte não, viu? Tomara, né? Precisa mudar. É uma... Né? Em relação à minha adolescência, começo da fase adulta, já são passados 20 anos, né? Então eu sinto que mudou essa história de querer levar vantagem, de resolver tudo no final. Eu acho que mudou, cara. Eu sinto, assim, uma mudança nisso. E no esporte eu também vejo assim. Eu acho que vai rolar um pouco mais do que eu falei. Vamos investir uma dupla, vamos pegar essa dupla, investir. Vamos pegar essa nadadora de 16, 17 anos, mandar bala com ela. O que não pode acontecer é você ter esse investimento aí visando 2016, você consegue um bom resultado, porque, querendo ou não, você pega até pelo histórico aí, todo país que compete em casa aí acaba ganhando mais medalhas de ouro e tal. E aí quando chegar a Olimpíada de 2020, voltar tudo ao normal, igual é sempre foi. É esse que é o problema. Eu acho que em 2016 vai acontecer, nós vamos melhorar o desempenho. Inclusive eu acho que o Brasil bate o recorde de 5 medalhas. De 17, vai. Eu acho que talvez o Brasil ganhe uma quantidade maior de medalhas, até por estar em todas as modalidades. É. E talvez a chance... Sim, e o apoio da torcida seja também maior. Hoje eu já falaria em mais de 30. Cara, eu vi na segunda-feira o Bem Amigos, quem meta tava. É 30, né? É. Na segunda-feira pós-Olimpíada, né? No Bem Amigos tava o Luiz Roberto apresentando, aí tava as meninas do vôlei, tava o André Domingos lá do atletismo, né? E assim, o Zé Roberto geralmente ele é mais comedido, né? O Galvão Bueno que é o tópico e tal. Mas o Zé Roberto ele tava numa. Nossa, ele tava numa utopia, não, porque o Brasil agora a gente tem que valorizar e que agora 2016 o Brasil vai arrebentar, que não sei o que lá, que a gente tem que estar motivado, mas assim, e começou a me incomodar aquilo, né, do jeito que ele tava falando, que parecia que o Brasil tava uma maravilha. Ele galvanizou? É, total, né. Cara, aí o André Domingos deu uma cortada nele, assim, falou assim, tudo bem, mas tudo lindo, maravilhoso, mas... Se não olhar a base, a gente não vai chegar a lugar nenhum. E em 4 anos, a gente não vai formar... Não vai formar nada. A gente não vai formar ninguém em 4 anos. Forma. E aí o Luiz Roberto... Não, eu falei Zé Roberto, né? Luiz Roberto. O Luiz Roberto, não, eu concordo com a sua postura. Assim, aí deu uma... Que, velho. Segurado. É, mas porra... Cai, voltou assim, pro chão. Assim, e até eu acho que voltando um pouco, assim, dessa coisa do brasileiro cobrar tantos atletas, eu acho que o brasileiro, principalmente quem assiste muito televisão e lê o jornal, é assim... É muito reflexo do que a imprensa faz, né? Então, a imprensa tem um papel fundamental nisso, porque a imprensa picha muito. A imprensa cria heróis. Sim. E ao mesmo tempo picha demais, né? Mas eu sou um crítico ferrenho da imprensa, então eu vou me tornar até repetitivo de tanto falar que a imprensa ferra um monte de coisa. Então eles têm essa mania. Mas a Olimpíada pro Brasil ser grande em 2016 era 2004 o começo. Porque 2004, na verdade, tinha aquele negócio de Atenas, nós fomos bem, foi um negócio diferenciado, a gente podia pegar, até em termos, eu não manjo porra nenhuma de marketing, né? Você manja muito mais que eu, mas de repente, foi uma Olimpíada diferente, até por conta do negócio do louro, então foi uma Olimpíada diferente e foi boa pro Brasil. Sim, e ali... Então, aquele era pra ser o pontapé inicial pra 2016. É por isso que o problema é que o Brasil não aproveita os momentos, né? E os heróis daquela Olimpíada, eles ficaram com a responsabilidade de ganhar todas as medalhas de ouro até agora. E eles envelheceram. É verdade. Né? Porque quem ganhou lá, vocês lembram, quem ganhou lá em 2004 foi a Maureen, né? O Scheid. Não, 2004. É, a Maureen foi em 2008, né? É, 2004 foi o Scheid. O Scheid. O Pessoa. O Torben Grael também ganhou, né? O Torben Grael também ganhou. O Pessoa, né? O Pessoa. Quem mais? Vôlei masculino. Vôlei masculino. Mas sim, mas esses caras ficaram com a responsabilidade de ganhar sempre ouro. Então, quando chegou 2008, eu falei assim, aqueles 5 de 2004, já são 5 medalhas garantidas aqui, né? E aí talvez um ganhe. Isso é meio assim, né? Isso é terrível. E é terrível pro esporte, de uma maneira geral. Agora, pra mim, o começo era lá. Não adianta querer alimentar, mas eu acho que o fator casa... De 2004 para 2016, você tem aí 12 anos, né? Dá para formar. Dá para se fortalecer, né? Quando que o Brasil foi escolhido? 7 anos, assim, antes da Olimpíada, foi o quê? 2009? Não, foi pouca coisa. Não foi antes. Não? Teve aquela festa na praia lá de Copa. Então vamos lá, 2008. Mas já se vislumbrava, né? Mas o problema é assim, o Brasil só começou a pensar mesmo depois que foi escolhido. Pô, a gente ganhou 2016. Pô, agora precisa fazer um trabalho. Passou, já era. Bom, mas então é isso, a gente filosofou bastante aqui, é um assunto bem complexo, que tem as suas particularidades, né? Assim, a gente pode ficar falando aqui uma semana que... e é difícil chegar. Assim, a fórmula se tem, é a base. É isso que eu ia falar. Isso é básico, eu acho que isso é indiscutível, senso comum, indiscutível. Né? É a base, assim. Mas, assim, até pra gente pegar a coisa do título, né, do programa, que é a relação 880 do brasileiro com o atleta, vocês acham que nos próximos 4 anos aí isso muda ou piora? Acho que continua igual. Eu não vejo mudança nenhuma, nem eu acho melhor, que vai piorar. Não vejo. Primeiro que com as redes sociais já piorou muito em 4 anos, né? Em 2008 a gente não tinha o Facebook tão forte, nem o Twitter. Não, só um comentário. O Facebook, quando você não lia, era difícil você ler no Facebook. Ah, parabéns, fulano e tal, parabéns. Mas pra falar que o cara fez merda, meu Deus do céu, hein? Não, é total. E o Twitter é pior, porque o Twitter, assim, o Facebook... É mais ágil, né? O Twitter é mais corneta, né? Porque eu falei, o pior é assim, no Twitter o cara já critica direto o atleta, né? Ele já vai no Twitter E o próprio atleta tem um espaço também pra se justificar, pra discutir com o seguidor. Só que aí acontece, né? O pessoal perde a linha, igual aconteceu com a menina do judô lá, já vai pra ofensa racista. Porque tudo ganha uma proporção maior, né? Com o Twitter. Então eu acho que, na minha opinião, assim, essa relação de amor e ódio vai piorar. Porque eu acho que, assim, a gente pegando essa ignorância do brasileiro, o brasileiro vai pensar, é aqui a Olimpíada, os caras têm obrigação, tem obrigação de ganhar. Porque tá em casa. E não é por aí, né? Eu acho que vai continuar igual. Eu acho que piora um pouco, assim. Mas, assim, vamos torcer pra que... Né, melhore, né? Que melhore o desempenho e que a coisa tenha um pouco mais de seriedade, né? Então, pra gente finalizar aqui esse terceiro bloco e caminhando aí para os bronquinhos e finos da bola, né? A gente discutiu bastante, é difícil a gente chegar numa conclusão, né? Se alguém tiver a gente pode ter falado aqui um monte de besteiras ou não, né? Quem quiser mandar aí alguma corneta, é só mandar nos comentários aí. E uma música aí que pode representar aí, né? Pra representar o que vai ser esses 4 anos que a gente não sabe, né? Uma música aí, um samba enredo do União da Ilha do Governador de 1978. Exato. Que ficou famosa na voz da Simone, mas a gente não vai colocar a versão da Simone. O Amanhã. Eu não sei. Então aqui pro momento bronquinha, né? Aquele que merece ser espinafarado. Então, Patão, qual que é o seu bronquinha aí? Bom, meu bronquinha vai pro presidente da Confederação Brasileira de Boxe aí, o senhor Mauro José da Silva, que falou pra Adriana Araújo, que foi bronze no boxe na Olimpíada, que ela não tinha condição nenhuma nem de se classificar pra Olimpíada. E ela foi lá, classificou, ganhou bronze, sem apoio nenhum, então bronquinha pra ele. Pô, já que o Patão é educado, posso falar, chupa, Mauro. Meu Deus. Já aproveitando o seu chupa, Mauro, aí, qual que é o seu bronquinha? Bom, o meu vai para as confederações de desportos de uma maneira geral, né, pelo desamparo que eles tratam as federações estaduais, né. Eu acho que a Confederação Nacional, ela sempre é muito rica. A regra é, as confederações são muito ricas e as federações estaduais, tirando o futebol, né, um pouco algumas de vôlei também, acabam penando com dinheiro também. Então elas não têm uma saúde financeira tão boa quanto as sobras das confederações nacionais. Ah, claro. E eu queria fazer só um parênteses aqui, um adendo em relação a Confederação de Natação, porque assim, valoriza demais o Maria Lenk como competição, é bacana, é legal, uma competição que pro nível nacional vai ficar até razoavelmente forte, né, nível nacional, só que trabalha com atleta de aluguel e é uma coisa que pra mim é deplorável. Então é um exemplo dentro do nosso programa, da nossa ideia, do que não pode acontecer. Beleza, e o meu bronquinha vai pra esse malefício que as redes sociais causam aí. Porque eu acho que as pessoas, elas falam muito sem... Elas criticam por criticar, né? Não tem uma razão, né? As pessoas gostam muito de só criticar. Então, e a imprensa tem um papel nisso também, porque ela pega a crítica, né? Ah, tantas pessoas criticaram. Então eu acho que isso é ruim, assim. Eu acho que as pessoas deviam usar as redes sociais de uma maneira mais útil, mais cordial, né? E útil, assim. Você pode criticar, mas assim... É muito fácil você criticar do sofá da sua casa, né? Mas também não move uma palha pra ajudar ninguém, né? Então meu bronquinha vai pros corneteiros aí das redes sociais. Ficou bacana esse bronquinha, porque cobriu toda a ignorância, né? Em todas as esferas. Né? A filosofia e a inteligência nossa é incomparável. Meu Deus, isso vai ser cortado. Então agora o momento fino da bola, quem que merece destaque aí? Bom, uma menção especial, já que a gente falou tanto da população reclamando da ignorância, depois a gente citou muito ignorância, eu vou dar o fim da bola para a torcida do vôlei de uma maneira geral, né? Você assiste jogos onde torcidas lotam lotam ginásios. E o time perde, é eliminado e não tem uma vaia. Então, assim... Não é... Foi uma coisa que o vôlei conquistou, mas é que o vôlei ganhou muita coisa, né? Exatamente, anos, né? Mas... Tem não, crédito, mas você, né? Vai, pega um time em Florianópolis, tá lá, uma campanha boa, aí vai pro mata-mata, perde. A torcida sai, aplaude, ninguém xinga, ninguém... É um perfil diferente, obviamente. Não, mas houve casos de... Não, tem, mas é isso daí, mas são... Mas é isolado, né? É exceção, no futebol é a regra. É a regra, verdade. Bom, meu fino da bola aí vai pros atletas brasileiros aí que não... Esses que não têm apoio nenhum e chegam lá, e fazem acreditam um na parada, bom papel, acreditam no seu potencial, às vezes conta com apoio só da família e muitas vezes chega lá e ainda ganha uma medalha. Mesmo os que não ganham fazem um bom papel, então vai pra esses atletas brasileiros aí que não tem apoio nenhum. Oh, e o meu fino da bola vai para o atleta que não dá desculpa. Bom. Muito boa. O atleta que foi lá, fez e acabou. Então, o atleta, ele tem que ter a consciência de que é ele que tá lá, né? E que ele tem que ter a consciência que ele tá representando um esporte, mas que ele não tem que ter... Ele não tem que pegar para ele a responsabilidade de ser herói ou de ganhar porque tem obrigação de ganhar. Então, o atleta que vai, compete e não dá desculpa... vai meu filho da bola. Muitas vezes vai lá, dá desculpa e acaba virando um motivo de piada, né? É, não, justamente, exato. Assim, a desculpa vira contra, né? Então é isso, chegamos ao fim aqui de mais um Papo do Fino. É, voltaremos aí na próxima semana. Espero que o Edu já esteja recuperado da hemorroida. Ah, ele é... ele é tímido, ele não gosta de apresentar. Bonitinho. Beleza, então obrigado aí, Rodrigo. Obrigado, Patão. Voltamos na próxima. Alguma consideração final ou não? Não, tá de bom tamanho. Então, beleza, então vamos beber. Um abraço, até mais.